agora início, Diga Lá ao Senhor Fado. O melhor da guitarra portuguesa, com Joana Santos. Muito boa tarde, sejam bem-vindos ao programa Diga Lá ao Senhor Fado. Eu sou a Joana Santos e estou aqui consigo, novamente na sua rádio, para lhe trazer este nosso programa repleto de alma portuguesa. O nosso programa Diga Lá ao Senhor Fado. Este espacinho de 30 minutos que marca a diferença porque traz para si grandes tesouros do nosso país. Já sabe que pode pedir o seu fado através do nosso e-mail geral.radioantinaweb@gmail.com. O seu pedido é sempre uma ordem para nós e é um gosto enorme, um prazer inigualável trazer os seus pedidos aqui à nossa antena, aqui à nossa rádio. Já sabe, peça então esse seu fado, dedique-se a si mesmo ou dedique a alguém especial. Deixe que este tesouro português também o inebrie a si. Que está aí desse lado. Vamos ficar com Sou Fadista de Alcochete, trazido por... é o nosso primeiro fado. Logo depois ficamos com Minha Luz, na voz de Clara Gertrudes, e terminamos esta nossa seleção musical, três fados, com Triste Sorte, na voz de Leopoldina da Guia. Três fados, três grandes fadistas que abrem assim a nossa primeira seleção de três fatos. Fico por aí e até já. Sou fadista de Alcochete, Vila Branca, Ribeirinha, boné, chapéu ou barrete, Vila Moura sempre minha. Sou fadista de Alcochete, onde o fado se adivinha. Uma fragata embarcado, rio abaixo, rio acima, nas velas de voz do fado, nas ondas assina em rima. Sou fadista de Alcochete, Vila Branca, Ribeirinha, Campino, a emoção, na cavalgar a campina. Sou um fadista tradição, fado suor da salina. Sou um fadista de Alcochete, pegatoiros nossa sina. Pelos esteiros do Sapó, boné, chapéu, barrete, tenho voz quente do sal. Sou fadista de Alcochete, tenho voz quente do sal. Sou fadista de Alcochete. Embora cruz, na alma de quem ficou. A presença embora cruz na alma de quem ficou. Se o apagar uma chama, uma agonia traduz. Se o apagar de uma chama, uma agonia traduz no coração de quem ama. A saudade é como a luz no coração de quem ama. A saudade é como a luz. Saudades de alguém ausente que se esqueceu ou mudou. Saudades de alguém ausente que se esqueceu ou mudou. É como a luz já morto deixou. É como a luz do poente que o sol já morto deixou. Ai, no céu ainda há cor. É o milagre da luz. No céu ainda cor. E é o milagre da luz. É no peito ainda amor. A presença embora cruz. É no peito ainda amor. A presença embora cruz, poente a como que finda. Adeus é só o que baixou, poente a como que finda. Adeus é só o que baixou. Mas saudade é luz ainda na alma de quem ficou. Mas saudade é luz ainda na alma de quem ficou. Rádio Antena Web está a apresentar Diga Lá ao Senhor Fado. destino assim cantado jamais pode ser mudado, porque do fado sou eu. Ser fadista nos faz pensar na morte e em tudo que em nós morreu. E andar na vida à procura de uma noite menos escura que traga mais três fados tenho para si, para lhe trazer aqui este nosso espaço dedicado ao fado, em que a guitarra, a viola, o poeta e o fadista fazem-lhe companhia. Vamos chegar com As Pedras da Minha Rua, na voz de Sandra Lopes Pires. Pouco depois ficamos com João Baltas, a Zinhaga Velhinha, e terminamos com A Menina do Mirante, na voz de Alfredo Barceneiro. Mais três fados, mais três fadistas para si, que está aí desse lado, aqui na nossa companhia. Mas viram também desgraça, crimes, horrores e pobreza. Testemunharam prazer e momentos de alegria, e sem o tempo mudar, sofrimento e agonia. E sem o tempo mudar, sofrimento e agonia. Injustiça e as pedras. joga velhinha, muito humilde, mas rainha dos meus tempos de infância. Era estreitinha e dos lados, os mais campestres silvados davam-lhe cor e fragrância. Era estreitinha e dos lados, os mais campestres silvados davam-lhe cor e fragrância. O tempo todo levou e só memórias deixou a marcar a afinidade. Hoje dela nada existe, minha alma amarga e triste chora com muita saudade. Hoje dela nada existe, minha alma amarga e triste chora com muita saudade. Quando recordo a zinhaga, meu ser todo se embriaga ao tangir tal lembrança. No leve e doce sonhar é quase como voltar aos meus tempos de criança. Leve e doce sonhar é quase como voltar aos meus tempos de criança. O fulgor que ficou dela, visto da minha janela, é hoje simples imagem. Um pedaço de vida em relíquia convertida, do tempo apenas miragem. Como um pedaço de vida em relíquia convertida, do tempo apenas miragem. Está a ouvir? Diga lá ao Sr. Fado. Menina lá do mirante, qual é a vestida de caça? Deite-me vista saudosa, meu adeus da sua graça. Deite-me vista saudosa, um adeus da sua graça. É, menina, é um retrato, sem mesmo tirar nem pôr, de quem me prendeu de amor nas festas de São Prato. Tem mesmo um olhar ganhado e expressivo embriagante, e essa boca insinuante, onde a alegria perdura e a rua fresca me cura. Menina lá do mirante, e a rua fresca me cura. Menina lá do mirante, anda a brisa com desvelo, perfumada a luz e o lindo, a saltitar por cima dos anéis do seu cabelo, a saltitar por cima dos anéis do seu cabelo. aos céus e diz ao vê-lo que a menina é uma estrela, toda vestida de casa. Que a menina é uma estrela, toda vestida de casa. O meu amor vai um dia à minha terra e virá que do céu mirante lá é um fogo de cotovia. Morá como se estancia perto da paisagem formosa que se estende graciosa num encanto sem limite. Casa sem o meu convite, deite-me vista saudosa. No domingo há procissão com andores dos mais ricos, todos aos pobres bailarinos, fogo preso, animação. Todos aos pobres bailarinos, fogo preso e animação. Lá encontrei um coração que de amor se despedaça. Portanto, a menina faça esse coração vibrar, dando-lhe um simples olhar e um adeus da sua graça. Dando-lhe um simples olhar e um adeus da sua graça. Chegamos ao fim desta nossa emissão. Passou um instantinho, estes 30 minutos passam a correr. Mas amanhã estamos de volta aqui à sua rádio. Vamos terminar com Sonhei Ver os Olhos Teus, na voz de Francisco Pimentel. E logo depois ficamos com Saleia de Louros, na voz de José Manuel Rato. Dois fados, mais dois fadistas para o fim da nossa emissão. Já sabe, geral.radioantenaweb@gmail.com é o endereço de e-mail onde aguardamos sempre os seus pedidos. Sinta-se à vontade, peça aquele fado que lhe faz sorrir. Desejo-lhe tudo bom, tenha o resto de um ótimo dia. Fique com a nossa programação, que é toda ela para ti. Fique bem e até amanhã. Sonhei ver os olhos teus muito tristes a chorar. Sonhei ver os olhos teus muito tristes a chorar. A sonhar pedi a Deus para teu sofrer me dar. A sonhar pedi a Deus para teu sofrer me dar. Com tanto fervor rezei que fui escutado nos céus. A sofrer por ti fiquei e a chorar os olhos meus. A sofrer por ti fiquei e a chorar os olhos meus. Sofri, mas deixei de ver esses teus olhos chorando. Sofri, mas deixei de ver esses teus olhos chorando. Não me importei de sofrer, pois tua dor foi passando. Não me importei de sofrer, pois tua dor foi passando. Acordei, pus-me a rezar, novamente a Deus pedi. Acordei, pus-me a rezar, novamente a Deus pedi. Que me deixasse chorar